de acordo com a necessidade que foi criado. Então, inclusive, eu fui batizado, me fazer batizado. E aqui dentro da linha aqui, ó, tem aquele tamboretinho lá, ele põe um tamboretinho aqui, três, né? Um aqui, outro no meio, a lasanha sentava aqui lá, o padrinho de carro, mas com a criança no meio, sentava aqui. E aí o senhor fazia o Pai Nosso, pedia lá os guias espirituais para a criança, tá batizado. Só que ele falou que estava batizado. Mas é o tipo de porta também da Igreja Católica. Ele fala, estar batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem é pai? É Deus, né? Quem é filho? É Jesus, né? Pai e Espírito Santo são os nossos guias espirituais. Não é isso? Não é verdade? Então tá bom, mas só que aí, ó, aqui, então, até hoje, quando a gente ainda é procurado para fazer batizado. Aí eu falo assim, peraí, eu não faço batizado, não. Vocês têm que levar uma criança lá com os pais, a gente vai fazer uma prece de dar ela para fazer. E aí a gente faz, eu não sei, mas só que eu não falo, tá batizado. Aí eu não faço batizado, mas a gente faz, a gente lava do mesmo jeito, Deus me alimenta no livro terceiro. O meu batizado, eu estava planejando quando o senhor me batizou aqui. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Com esse lance aí do batismo aí e tal, algum padre ficou sabendo isso aí? Alguém que te falou? Algum padre? Ah, né? Mas eu tenho que conversar com eles. Pode ir para a sua explanação. É o que é? O mestre mais não. É. Mas. Não dá tempo. Continua o seu processo. Quanto tempo vocês têm? Quanto tempo vocês têm? Duas horas. Vamos resumir. Duas horas. Eu fiz uma palestra com a pista, e aí esse dia eu levei esse assunto da Fundação do Espiritismo aqui. Inclusive, eu só sei disso porque, além de eu ter sido batizado, mas aí eu sou de 38, agora não vivi muito, mas o senhor aqui ainda morreu em 49, estava com 11 anos, eu assisti trabalho mais com ele. Mas o churrasco do meu filho mais velho, teve que assumir a presidência aqui no determinado tempo, porque quando o senhor faleceu, o senhor já sabe, Garcia, que era muito maior, assumiu a presidência. E o senhor já sabe também, já estava de idade, não durou muito tempo. Aí o senhor Raul, que era o filho mais velho, que era o morador da casa, que era aqui já, então o senhor Raul teve que assumir a presidência, já me colocou com isso. E o senhor Raul me contava que o senhor Raul, quando o senhor ficou expedido, ele era menino, mas ele fez isso o assunto. E aí ele contava os casos. Todo dia, né, que não dá em livro nenhum, né? Tem um caso que dá, da Corina Novelino. Ele pediu uma permissão, conta o caso do facão que ele tinha. Sim. Lá em Rio Lisboa, ele tinha posto a venda lá no texto para parte da história. Mas o espiritismo aqui, na realidade, ele disse que o senhor era espírita, o senhor era materialista. E aqui não tinha nenhum espírita. Em 1900 não tinha. Ali tinha um casal, né? Ali que era do Capitão São Roque, tinha o Capitão São Roque. Mas e por que o Capitão São Roque aqui na roça? Porque aqui, começa lá no começo, né? O Brasil, quando descobriram o Brasil aqui, eles dividiram o Brasil em 15 capitanias, 12 donatários. Eles chegou a dar duas para não prosperar, prosperou só duas, eles são sete, que é Martim Afonso Souza. Pernambuco, né, que era Eduardo Coelho, só tudo, então não deu resultado. Ele passou a dar Cesbaria, que falava. O ideal não era tal, o tamanho era tal, vai dar. Então aqui era uma Cesbaria, antes de ter sacramento, antes de ter visto, e era lugar de muita gente, porque o povo morava representante de Portugal aqui, tinha a casa do lado de lá, do povo ali. E esse que é o professor Roque é filho bastardo do padre. Aí ele mandava fazer ali, ó. Falaram ali que é onde o capitão morava. E o capitão então herdou o erro que tem aqui, ó. E o senhor casou com a neta do capitão São Roque. Neta, mas era filha de criação. Duas coisas. Né? A mãe era doente e eles que criaram a neta. Então o senhor era a tia Erundina de Jamila, era filha e neta do capitão São Roque. O capitão São Roque era catovão, político de Sacramento. O capitão que se comprava aqueles títulos de Sacramento, Então, e aí, eles ali eram de Sacramento. depois fundou o sacramento, depois mais nova conquista. E o capitão São Roque, então, muito católico, muito político, muito influente e tudo. Né? Aí veio o assunto, né, dos paros no peixe. Aí o tio senhor era um homem doidão. Vamos dizer, até compara-se, tio senhor e Eurípides era igual o Paulo, na época do Cristo, né? O Estevão, o Gesiel, que foi passou a chamar Estevão, passou na casa da vida, né? Sim. Então o Estevão era aquela verdade, e Paulo aquele rei, que os outros inclusive, perderam a cabeça. Né? E depois, tem muitos historiadores que dizem que se não fosse Paulo, eles tinham sufocado o cristianismo, né? Que ele pagou mesmo e ele trabalhava, né? Ele pagou primeiro, né? Ele não levou nada. Então o senhor era uma moça, a carabinona na cabeça do arreio, uma espingardona de dois cantos, né? Ele quebrou a sua cavalo, ele tinha uma cachorrada, gostava de caçar, tinha um danado aí, tirou as coisas. Então quando ele foi, que tem aquele caso do livro do Eurípides da Missão, quando ele foi morar lá em Engenho de Boa, porque fizeram a estrada de ferro aqui, tinha a estrada de ferro, passava logo ali, logo aqui abaixo, tinha uma da estação, depois da baixa. Conquista baixinho, depois de dia de novo. E o tio senhor montou uma venda lá, que falava venda, para vender, para ganhar dinheiro. Ele saiu do sacramento, ele era natural do sacramento, mudou para lá para ganhar dinheiro. Só que toda a vida ele tinha já esse dom mediúnico, mesmo como materialista. Se o senhor perdesse um objeto, fosse atrás dele, igual aconteceu com o facão lá. Eu falava, se eu perdi isso assim, eu perdi isso aí, você achava isso aí. Ele já. Em geral, ele olhava, mas isso não está ali não, porque eu não sabia. A mão dele dessa daí, você pegava uma caneta, um lápis, ele escrevia, não está em tal lugar, assim, assim. Mas nem assim chamou a atenção dele, para ele continuou do mesmo jeito, materialista. E ele trabalhou também com Federico Peró, como escriturário de Federico Peró, que era um espanhol, e o Federico já era espírita. E, inclusive, utilizou até a mediunidade do Tissiô, que ele tinha uma indústria de cal, em Peirópolis ali, esquemava cal, utilizou até essa mediunidade do senhor lá para o Guarelho decidia, mandava em tudo, como é que fazia lá para, fizeram um furo, uma menor para poder queimar o cal lá, utilizou até assim, mas coisa materiais, embora o Federico era espírita. Aí o senhor, depois de lá, na mesma hora que eu estava bem, acabou com tudo. O mundo, né? O pobre sem nada, mas com tudo, ele arranjou uma casinha para morar. Ué, ele embora, pediu a casa para morar, e para morar nas terras, pediu o capitão, que era pai, e a outra tinha que ir na esposa dele. Nenhuma é essa casa aqui, era outra lá na outra vertente, o outro corvinho lá. Sim. Eu conheci a casa, falei, titinho, o senhor vem morar lá. O senhor chega aqui na Santa Maria, as coisas têm que acontecer, né? É o chamamento, é a regra, é aquilo que tem que acontecer. Que o senhor chegou aqui em Santa Maria, o povo estava horroroso. E tinha muita gente, pode falar, né? Naquela época. Muita gente aí. Mesmo no padrão, muita gente vai. Aí, tinha a casa que você está dormindo, de repente a porta batia, isso daqui pode vir. Outra hora derrubava, antigamente era as prateleiras que eram. Derrubaram tudo, panelas, tanques, tudo, você vai lá, está tudo dentro da caixinha. Para quem tem medo, toda noite na casa da mulher toda. Aí, então eles já estavam com pavor e ficaram, né, tomara que não escurecesse. Né? E todas as casas acontecia isso. Numa, outra, já estava formada aí, então o povo já estava apavorado. Né? O senhor viu aqui. Aí ficou um trem de Fernando Queiroz, chamou o Federico Queiroz, e aí isso era tido como coisa do demônio. E quem entendia de coisa do demônio era o Espiritismo, era coisa do demônio. Entendeu? O Espiritismo é taxado do demônio. O demônio então é bom, né? Ah, vamos lá. O senhor trouxe o Federico. E daí vem, conversa com outro. Aí. Falou para o senhor, mas nós temos que reunir esse povo fazendo trabalho. Então marcou, agora vamos fazer. E fazia lá. Tem que ser na casa, para ele estar na casa, tem que ser na casa dele, uma casa pequenininha. Se fizer na sala da casa dele mesmo, a mesa pequena, tá? Você não tá lá, o senhor Federico Pirá fez a prece, foi fazer a prece, a mão do senhor tá lá, seu Deus, que é. Embaixo, Adolfo Misericórdia. Nossa! Aí, já, mudando o espiritismo aqui. Essa sim. Acho que ele tinha que fazer, tá, tá. A hora, quando o Federico encerra os trabalhos, a hora que encerrou, o senhor era culto, né? Lavou a ata todos que estavam lá, senhor. Então, fundado o espiritismo. Ai, é só legal. Aí, irmão, e o Marião? O senhor, começou a fundar, né? Aí o senhor, sumiu. Ele bambava, aí ele assumiu. E aí ele assumiu. Fazia a doutrinação, fazia os trabalhos que o Federico fez, só o primeiro dia. Ele fazia esse trabalho aí, doutrinou os espíritos e passou a dar remédio. O senhor tratava. E tratava do mesmo jeito. Era bezerro de Perez que dava receita, por escrito. Então, a notícia espalhou. Aí entra o padre. Eu tive que buscar o começo para chegar no padre. A notícia esparramou, né? E aí chega o padre, para o sacramento. O capitão São Roque vai na missa, né? Falando. Poncho, não sei nem o que é poncho, poncho. E chega lá, o padre, em cima dele. Olha, se viu, se aceitar a coisa do demônio nas suas terras. Eu chego aqui, expulso esse senhor. E aí, o senhor estava habitando, não era nada, tinha que pegar as coisas aqui, leite, os meninos, nada. Aí, onde o senhor não intimidou, não? Porque aí a esposa do capitão, ela, ela também era aquele espírito católico, porque não, sim, não era, não tinha espiritismo, mas aquele espírito mais suave também. Falou, ó, capitão, naquele tempo, né, aquela esposa chamava o marido, que é ó, capitão. Se a minha esposa tiver de sair, eu saio junto. E eu, né, lógico, eu gostava muito dela, eu não pensava nisso. Então, surpreendeu ele. Ele calou, não falou mais nada. Não falou mais para ir embora, tem que deixar de ir também. Para lá, né? Abandonou ele também. Ah, o povo ajudou, né? Quem não ajuda? Quem estava no sacrifício danado aí, com as portas batendo, parou, viu. E aí a notícia esparrou, né? O protetor está curando. É o protetor. É o protetor que está curando. E curava, vinha dar remédio, fazia outro. Aí começou a vir bastante gente hoje. Aí começou a juntar gente na casinha dele. Ele tanto estava espiritualmente, o resto da dúvida estava fácil, curava e dava remédio. Ah. Através do dinheiro veio e dava receita. Tinha um raizinho, o pessoal lá naquele tempo. Sim, sim. Hoje eu estou atrás dessa raizinha, eu estou no caminho. Eu também tenho uma casa de tonterar, e nós, cada ano, nós vamos para a gente fez. A gente faz curso todo ano. Já, né? Eu estou com 20 tantos anos que eu estou mexendo. Não é do que isso, não. Por isso é 17, eu tive que assumir. E eu gosto dos encontros bater, né? Mas enquanto bater, mas o mato foi ele, depois eu tenho mais, né? Então, tinha um raizeiro que recebia de planta. Dizia que ele dava consulta, dava receita, e o tio manipulava, ele fazia os remédios, esparrava a cura e aquele arroz. Então, moço, não foi nada. Continuou fazendo tudo, porque ele não mandou o senhor qualquer trabalhar desse jeito. O pessoal ajudou ele lá. E ele pega aí. Ele vem lá o capitão. O capitão saiu e era, pra ir lá não tinha nem estrada. Era trilho, era casinha, era esses trilhos. Ele veio o capitão lá, pra pegar. Aí eu disse, senhor, viu? Ele primeiro falou, vou fazer um dinheiro. Olha, para receber seu avô. Com certeza ele veio nos expulsar outra vez. Expulsar outra vez, né? Aí, a tia Maria foi encontrar com ele. Deu graça, né? Meu senhor, meu senhor. Nossa senhora, essa ferida aqui na minha perna, minha ferida. Levou um compadre de ouro. Não, um compadre de ouro. Um compadre de ouro tinha morrido. Mas a notícia tinha esparramado que os protetores estavam curando. Aí ele também já usou o nome protetor. Ah, quem sabe o protetor dá um remédio, que era o assunto. Sim, sim. Protetor. Protetor dá um remédio para curar. Ele lá, chegou lá no dedo, menino. O senhor mandou um portador para buscar remédio na cidade, porque ele tinha que ir no Catarina. Mas comprava as porções, ele tinha que comprar. Ele comprava o. Um é azulinho, um é a pó, outro é granuladinho, um é verde, um é azul. Tinha que atender. Sim, sim. Eu lembro muito disso. Aí mandou um sacramento, já mandou um. Aí o raizeiro da Petra já foi buscar. Pô. Numa semana a filha da tá, pô. Olha. Aí ele fez uma casa pro senhor aqui, ó. Aí é. Então é a casa ali. Pra São Feio, pra ficar pertinho ali. Ali nasceu, ali até tinha um passador daqui, cebola. Tronco ambroso assim, pôs um baixinho aqui, mais arco aqui, e de lá para a direita, você sobe aqui e descia de lá. Está nascendo até hoje, não tem muita lá. E pegou, deu para ele 20 alqueirão mineiro aqui, eu falei, isso aí agora, você está lá com a beleza. Né? Assim foi o começo, né? Que beleza. Aí quem ficou no peito do senhor era o Eurípides, que o Eurípides era colorido e grego. Ele era o presidente de São Vicente, lá em Sacramento. Gostou ainda, mas era dedicado. Mas era filho do bem, né? Mas sim. Claro que a cara que a coisa demora. Né? Nossa. É, aí ele ficava na perna de que era só os felizes, não era? Nossa. E aí, como não tinha sede no lugar nenhum, o senhor, pode ver que a casa ali já fez uma sala maior. O que o senhor fazia lá na sala dele, porque começou lá na outra sala, agora ele já estava fazendo a sala. E também, quem tinha problema, tá? Eu lembro, né, no Rio das Velhas, que é uma fazenda lá que também estava fazendo igual aqui, só que era diferente. O sujeito fazia, é perfeito físico, né? Isso. O fazendeiro lá, naquele tempo, ninguém tinha leite, era só queijo. Sim. Então, fazia os queijos, fogão era de lenha, fogãozão grande, né? E de repente, o queijo saía sozinho, fazia assim. E eu estava lá em cima do fogão de leite, ele não tinha tudo tal. Tinha ninguém depois, quem foi? E era aqui atrás do senhor. E o senhor foi lá com os médicos, fez o trabalho na casa do homem. Doutrinar os espíritos, fazia, ué. E o homem tem um centro, vai fazer aonde? Vai para o Chico. Vai para o Chico. Vai para o Chico. Vai para o Chico. Vai para o Chico. Vai para o Chico. O senhor foi lá e aí o senhor aconselhou. Tinha dois irmãos, dois mocinhos. Os dois eram médio e efeito químico. Você não tem um parente, você também até normalizar, porque o senhor continuou mesmo fazendo o trabalho. Separa os dois, e os dois até de aumenta, né? É, sim, ah, sim. Deu certo. Lá em Sacramento não foi diferente. A notícia que o senhor estava procurando trabalhando, o pessoal começou a ficar convidado do senhor. Só que aí ele nem lá no Sacramento não lembro. Claro, não me contou, porque ele foi fazer trabalho meio de grupo, não. As pessoas chamavam na casa, ele levava o remédio para uns, para outros, ele dava o passo, ele dava o passo. E aí começou a aumentar. Começou numa casa, na outra casa, e aí começou a aumentar. E o tio senhor com o senhor eles era muito amigo, porque a diferença deles até tio e sobrinho era só de 5 anos, né? O senhor era de 1875 e o senhor de 80. 5 anos de diferença. E eles eram muito amigos. Aí, mesmo antes de assumir o espiritismo e tudo, todo dia que o senhor fosse, ele ficava na casa da irmã, claro. O senhor ia não deixar a grande, é onde eu corri hoje, por causa do Gico. E eu pensei, eu não sei lá, cara, a tia Neca, eu era menino assim, a tia Neca não estava com medo. E até daqui do Sacramento, senhor. Aí, a casa do Chico era grande, casa de festa, tinha uma venda lá na. Depois ele fundou outra em Conquista, uma filial. Chorips era, naquele tempo, guarda-livro, era guarda-livro do pai. Sim. Ele fazia escrito. Mas naquele tempo tinha uma civilização, ficava meio caixa, né? Hoje tem um. É tanta coisa, tanto de povo. Primeiro era um livro caixa. Aí o Chorips ia cavalo, Sacramento, na Conquista, tinha uma boia que estava, corredor boiadeiro, eu lembro, corredor. Não tem porquê, ali vai. se eu já vai fazer escrita, passava por aqui para encontrar o Tiba. Olha, eu ia para largar essas coisas do demônio. Ele ia dormir lá, né, que é de costume, que eu já gostava muito, mesmo se fosse outros assuntos, toda a vida dormia com parceiro. Então o assunto era isso. Aí agora ficou, o assunto era espiritismo, e um contendendo o outro. E levou 4 anos. Aí um dia o tio tinha lido aquele livro, se eu soubesse, eu tinha lido o prefácio do livro, de Leon Denis, Depois da Morte. O prefácio é lindo. Nossa. Bonito, é um chamamento. O tio falou, hoje eu não tenho tempo para ficar conversando, porque tinha aumentado as casas para visitar. Eu vou chegar tarde. Você lê esse livro, você quer muita inteligência, desse livro você me fala. Aí o senhor leu o prefácio. Quando leu o prefácio, ele entusiasmou, né? Nossa. Caso era antes de mim, não tinha nem nascido. Não tinha nascido, não tinha nascido, não tinha nascido, não tinha nascido. Tinha duas vezes que sentou. Ela disse, oh, não, o senhor viveu bastante tempo, porque a médica viveu 3 anos a mais. Ela estava grande. Aí o senhor lá no vento e contava tudo. E eu não era tanto interessado, só tinha serviço demais, que eu estava falando ali do... Tem uma casa de obsessão, uma casa de obsessão, uma casa de obsessão, aqui, dois para viver. Nossa senhora, eu não ia contar, eu estava ouvindo, que era bom, mas eu não perguntava, não, eu só ouvia mesmo. Então eu sei tudo isso de detalhe, tudo, né? É, mesmo lá, o interior, daquele do facão, sim, do baiano, né? O senhor até morou, vou ter que matar hoje, porque se eu não matar esse baiano, ele vai matar. Aí eu montei ele lá, para contar lá na casinha de espelho, porque isso estava de bom, ele tinha uma missão. O baiano chegou na venda dele, falou, você guarda esse facão aqui que eu quero ir na fazenda já, já tem uns 15 dias, eu estou voltando, eu não vou levar esse facão não. Eu tenho muito estima nesse facão, vou deixar ele. O senhor puxou o gaveta, então está a mesma coisa dela. E lá o dia que eu estava lá, a mulher foi fazer a limpeza, eu tive o facão da gaveta, guarda na casa do fundo lá, lá uma casa mais, né? Espírito. Aí o baiano chega ali aqui, vem, puxou, eu vim pegar meu facão. O senhor puxa a gaveta que ele estava ali. Aí o senhor caçou, né? Foi na prateleira da lei, foi em todo lugar, mas não perguntou nada. Nada. Aí eu disse, eu vou para ele, ó, isso está no meu vídeo, ó. O senhor foi preso no facão porque eu não consigo achar seu facão. Eu avisei o senhor que meu facão é de estimação, meu facão não tem preço. Aí eu disse, o senhor, né? Dá um estímulo, vou te matar o senhor, matar esse maior, não vai matar aquele. E tem um outro caso também, que isso não tem livro nenhum, o senhor Raimundo me contava, nessa época dele. Naquele tempo não tinha óleo, era só banho de porco, comestível. Não tinha cheques, tinha que carregar dinheiro, me resta, também me resta. E em Ribeirão Preto, o dono de um restaurante lá, ficou sabendo um criador de porco lá perto de Lisboa, tinha muito porco para vender. Esse porco é o dente de cantado, mas não estava levar. Era bastante. Ele veio no trem para comprar os porcos. Chega lá na estação, procurou informar onde que era, tal. Indicaram para ele tudo direitinho, para saber até a foto que o fazendeiro iria para os porcos. Sim. Eu falei, eu vou tirar esse porco mais barato. Esse não está aí nenhum, não, hein? Aí ele tirou uma parte do dinheiro. Foi no bolso, e deixou a parte maior que era para pagar o corpo, mas que era menos pelo valor que já saiu de bom dia. Puxa esse porco para lá. Foi, chegou lá, negócio puxado. Aí embarcava os porcos no outro dia, porque tinha o. Na bugia, tinha o vagão. Um misto, né? Tinha um misto. É. O passageiro era o peixe, ele era aquele único pezinho, quando era de fogo ainda. Eu gostava de sair da plataforma, quando eu via a cabeça da gente. Isso que o Sorrado me contava, esse não tem jeito. filme. Esse aí é o filme. Mas na época ele tava lá em Mineiro. Como é que são e aí ele veio pra cá, falou, você esquite, pode vou fazer. Aí a casa dele que não cabia lá, ele tentou fazer um centro ali embaixo desses de esteio assim. Ah, já dá pra fazer. Bobão. E aí é onde passou. Fez esse aqui. Agora hoje está sobrando espaço. Mas hoje cada esquina tem um centro, né? Aí é. Norte, gamada, atenção, ainda. E tá mais dele também, né? Agora uma coisa que a gente precisa de seguir o que nós estávamos comentando, né? O nosso irmão São Paulo está comentando a cara dele. Que a gente precisa de seguir de senhor aí que é nesse sentido. Então hoje os espíritos. É igual estava aquela frase do Chico, né? Os espíritas conseguiam. Era Jesus. Foi até? Não, é um prodígio. Não, não é. Né? Uma façanha não é. Ficar inimigos dos outros, os próprios espíritas. Porque, olha, eu te senhor, esse trabalho todo, aí o senhor passou de 15 em 15 dias. Isso eu tenho nada. Aí eu já tenho até 1905. Aí ele passou a usar aquela mesa girante. Ah, sim. É, aí ele disse que o pastor até a ser secretário, ele tinha dias para cá. Tinha falado uma mesa telegráfica. Lá na França, que todo mundo passou a fazer aquele trabalho, né? Era a mesa gigante. Aqui o senhor dava o nome de mesa telegráfica, a mesa batia, que assim, incrível. E, nessa época ele não era da meu tempo. Nessa época que ele fazia o trabalho aqui, ó, o espírito manifestando através da mesa, e o tio senhor está voltando. Porque ele que tinha pagado lá mesmo, ele botava o seu secretário. Então eu tenho a ata de 1905 recebido pela mesa telegráfica. O senhor passando para ser o secretário e o Delfim Pereira para ser o presidente. Porque ele que tinha. E também trabalhava com o Beto Escopor também, no caso. Mas aí ele pagou a declaração que eu. Então foi assim. E aí. Ele de 15 em 15 dias, com os méritos aqui, para ajudar o senhorito a fundar esse tratamento. Em 1904, quando o senhorito caiu o queijo, foi o nosso espírito que ajudou a fundar lá. Beleza, o senhorito disse: não, naquela dedicação dele, estudou bem o colegião bonito lá, né? Uma obra extraordinária daquela época. É bem feito, é bonitão até hoje. Mais bonito. Então, aí aquele povo que vinha aqui, é lógico que a maioria de lá, porque as notícias tudo, eu não vinha mais do senhor. O senhor era muito procurado ainda, mas nós aqui da região, né? Mas fogou para o senhor. E o tio senhor, então, né? Oh, que demais! Oh, que bonito, né? É. Agora nós hoje ainda temos o senhor, né? Se eu vier aqui, eu estou falando aqui, se você falar melhor aqui, eu vou ficar com mais, né? Sério, dali está fazendo. Gente, melhor ainda, não vamos fazer? Então vai precisar parar e estar fazer igual o senhor fez, né? Gostaria de ser. Não é bom? Dividir e repartir. Isso, então. É, e hoje naquela dedicação, né? De fora ele ia trabalhar na cidade, né? O senhor já tinha aquela mediunidade extraordinária, quando o doente estava muito mal, sei de vários fatos, né? O senhor diz, né? Às vezes, quando o doente estava muito mal mesmo, quando o doente chegava, o senhor estava com a remédio. Aí, pronto, ele ficava, né? Pô, tem muita história, né? Mas muita história do senhor, ele tem no livro. O senhor Maria Negra tem. Tem só aquele caso do facão, o senhor Raio tem um livro. Mas olha, se viu, eu passei para a Corina, tanta coisa, era coisa só aquele lá. Falei, olha, mas ela está escrito. Ela escreveu a história de Olímpico, se ela não está escrevendo, o senhor Mariano. Então, pois, ao menos um fato lá já está bom demais. De hora que já se conta né? Pois é. Então, era assim mesmo. E hoje, qual é o trabalho? O trabalho que é feito aqui? É, ó, aí, estava aí falando da larada, né? Mas a gente. Conta também como que criou esse centro aqui também. É? Conta também como que criou esse centro. É, então, hoje ficou mais difícil. Porque aí, ó, o tio senhor, mesmo como ele tratava assim, tratava de todo jeito, as pessoas que estavam com a obsessão vinham para a casa dele para tratar. Inclusive, José Sábio Garcia, que quando o tio senhor morreu já era o vice, ele que assumiu, ele veio para a casa do senhor. Não tinha para ir para a casa de quem? Ela não tinha centro, né? Aí depois, quando fosse necessário, não tinha o centro ali, entendeu? Mas não tinha hotel, não tinha nada. Então, vinha para casa do senhor. Rapaz, dava trabalho demais. Na casa do senhor lá é suave. E tinha antigamente, meu fraco era obsessão, a vida inteira. Mas tinha uma obsessão ali, o senhor, antes de mim, da minha época, né? Mas ele era esse perfeito físico. A casa lá é suave. O senhor nomeou dois médicos, de dia e dois de noite, mas um paciente gastava quatro médicos. Também nós fundamos o albergue ali, depois que o senhor morreu, nós fomos obrigados a fundar. O senhor já sabe que era o vice dele. Eu e uma cozinheira, nós fomos uma nota de 15, 20, né? Mas aí você tem um lugar do piado. Sim, né? Sim. Mas o danado do homem, senhor, lá a casa é suave, está lá do que a gente quer. Ele pegava o dedo aqui, ó. O rádio mandava aqui, ia bater a perna do prego assim, só com o dedo de lado do prego. De lado do prego, isso. O prego ia saindo e tirava o prego. Que isso? Ah, olha, é verdade, né? Que ele fica fazendo. Sai como? Sim, sabe mesmo. Então era desse jeito. Aí começou a aumentar, igual as casas que o senhor ia de primeiro. Aí começou a aumentar as pessoas indo para a casa do senhor. Muita obsessão. Foi ele ia para a casa do Tiquinho, que ajudava ele na farmácia. Ia para a casa do Frater, porque não cabia mais em casa, né? O senhor já sabe. O senhor morreu em 49, 54, o sucessor dele fundou ali o Alberto e o senhor Mariano, exclusivamente para a obsessão. Aí fizemos, nós fundamos em 54, fomos inaugurar em 57, porque era muito difícil. Sim. Vestia por lá, vinha aquele dinheirinho enrolado ali, espetando. É. Nós trabalhávamos lá fim de semana para construir. Aí fizemos. Zé Russo, na de Franca, que veio inaugurar. O prefeito de Sacramento veio inaugurar. E o prefeito era o nosso médico, ele era o doutor Clemente, da Lagoa, né? Doutor Clemente Araújo. Sim. Bom médico. Provavelmente. Bom pessoa. Ele era o médico da casa. Que só que aí nós é outra época, né? Aí beleza. Aí quando foi 80, nós ganhamos. Aí era deitão. Pobrezinha. Aí o neto do senhor, já sabe, é muito rico, fez um pavilhão de cima ali, grande. O nosso lá já estava acabadinho de ano, até 80, em 57 inaugurou. Aí derrubou tudo, levantou a coluna para poder aguentar, comentou algumas paredinhas, levantou todas as coisas. Aí com o pavilhão para a obra, era uma mulher. Aí tudo arrumadinho, bom, né? Para o refeitório. Aí agora, em 99, 2000, é só de jeito, manda ver aí e fala, não pode. É, hoje pode, né? Quer dizer, internar hoje tem que ser uma clínica especializada. A gente trabalhava ali, muitas pessoas vinham, eu mesmo, né? Aí eu fiquei uma vida inteira, porque foi de 57 até 2000, 57, já inaugurou 7,57. Eu já ia dormir com o doente. Quando vai passar a noite. Depois na reunião, porque nós tínhamos um funcionário só de dia. Aí nós cotizamos mais que vinha de noite, pagamos uma mão para arranjar um guarda-noite, era de noite. Então eu arranjava, mas eu já fugi. Aí foi com o ex-mural, o pessoal mudou tudo, eu passei a morar lá. Aí vem minha casa, eu morava, eu vi quase 20 anos só com as obsessões. Até que o pessoal do meio do ano inteiro lá. E acabou, mano. Aí eu falei para o meu filho, você quer fazer uma aproveitar o pavilhão que está pronto, né? Em cima, que era o novo, melhor. Sim, sim. Faz uma pousadinha aí, você se liga. Também já pensando assim, pode camuflar, a pessoa pode vir para tratar. Só que foi difícil, porque antigamente todo mundo ajudava. Sim. Agora vai ser falar uma pousada, não vai ajudar. É? Então, a gente não comprava apoio, não ganhava. Nossa. Porque, já que era muita gente, a despesa enorme. Nossa, num dia só tinha que sentar, tudo era uma perfeição. Você punha na cama lá, direitinho, nós tínhamos até ganhar uma cama. A gente quebrava a cama tudo, rasgava o colchão até na cinza, assim, a vida rasgava. Rasgava a roupa, ficava duro. Meu irmão, aí vinha gente de Conquista, Sacramento, Guaxima, de vários lugares vinha pra cá, não. Só o pessoal daqui, da região. Pra viajar? Pra ser tratado em viajar. Era só a gente daqui? Eu recebia de todo lado do Brasil. Só, ó, mais longe, vamos dizer de distância. De distância, mais longe. Para o sul, Santa Catarina. Que isso? Mais longe aqui para o norte foi Redenção do Pará. Mas é um louco. São Paulo, Rio, beleza, né? Nossa Senhora, eu não disse agora. Olha, eu estava com o prédio cheio, lá na época, o pessoal do Direito Humano, fala, eu estava com a lista de 25 esperando guarda. Eu falava, gente, não espera não, acha outro lugar, porque a obsessão não é diferente da doença física, né? Porque o espírito começa a irradiar a gente. Se você não tratar, ele vai aumentar, se o senhor der liberdade para ele, até que ele apodera totalmente o processo. Aí mas um corpo só vai ter dois espíritos? Não tem não, mas o espírito obsessor dorme no meu espírito. Não está dois espíritos no corpo. O outro está dominando o meu. É isso? Não, é que morre. É, o espírito está no corpo. O espírito está no corpo, ele está obsediando. Aliás, é para ele estudar, né? Então tem um lá no Amazonas, no meio lá dos índios, o pajé diz, ó, vá para Uberaba. Foi, vai lá, você está precisando. Com a espiritualidade é cedo, olha como desobsessão. A gente faz desobsessão ontem, nós fizemos. Só que nós fazemos, tem a sala própria, a parte espiritual a gente mudou. Certo. Então, eu comecei lá, e como naquela época tinha muita gente, eu passei. Aqui tinha muita gente, a diretoria do centro pegou em 57, nomeou uma nova diretoria para gerenciar o albergue, separado do centro, mas assim, registrada essa, a outra só para trabalhar, tá? Aí, correto. Aí eu entrei como tesoureiro lá. Eu fui o único, acabei ficando nas ruas. O senhor tinha morrido, o senhor desabra fundou lá, mas ele já estava em idade, ele desencarnou. O senhor Raul, que é esse que me contava toda a história, ele era orador. Ele foi obrigado a assumir a presidência. Aí ele pôs como vice. Aí eu fiquei vice-presidente aqui e tesoureiro lá. Mas é de lá, não é registrado. É só uma boa para trabalhar. Aí depois, com o juiz rural, pessoal mudaram. Tudo que você faz. E aí o orador muda ou fica? É o dilema. Nossa, o povo foi tudo para a cidade, porque eu adicionava na escola do estado aqui, redava de diploma de 4 anos, estava muito bom, aumentava para arranjar um emprego, ficava por aqui mesmo. E vai, eles passam para aquele histórico escolar, né? Mas não põe na roça, havia depois um estudo mais na roça, então depois está condição para levar para a cidade. E hoje, se tiver um menino aqui, eu ia falar, vai buscar. Mas hoje nem tem. Então tem esse padrão, ele é antigo, já está aí. Como é que é o nome deles? Diz que ele ia ficar eu, né? Pessoal, tudo. Mas o meu menino mesmo, olha o bicho. Eu tenho uma ideia que ajuda. Ajuda para ela, trabalha sendo uma bicha, demora para deixar para mim. Ele estava com 12 anos e o dei com 11. E agora? Para estudar. Foi a época. Todo mundo. Eu cheguei a pensar em mudar para a Cristo também, porque eu era festivado, estava naquela professora contratada. Mas nós reunimos a diretoria achou por bem, porque mudou tudo, não tinha mais gente, fechar o albergue. A gente está lotado, mas fecha. Aí eles decidiram, fecha. A diretoria fecha. Eu estava presidindo, eu não falava nada. Aí ó, terminou, decidiu para fechar. Eu levantei e falei assim, enquanto eu estiver aqui, não fecha. Olha, eu vou enfrentar sozinho. Aí eu saí da diretoria e fui ficar lá como voluntário. Aí passei a morar com ele, fiquei lá, tirando morar lá dentro, dormia lá, estava que dormia, dentro do escritório. Era assim, aí passei a morar. E o que, que eu fiz para mim não mudar? Porque eu também não. Eu pensava no meu Deus, não tinha vou fazer lá. Eu não quero tirar uma professora que está lá, né? Que é a todo mundo atendendo, todo dia para ganhar o dinheiro. Hoje está mais fácil, até que a gente não nossa história, né? Já tem uma vaca. Eu tirava uma que está lá, não é possível. Eu tinha vaca, tirava leite e tomava conta. Eu falei, e aí, aqui? cheios. Eu falei, ah, senhor, eu tinha um fusquinha, um 66. Ainda é sem gol, né? Carlos Verde. Só que não tinha asfalto aqui. Já atravessava o cobra ali e já ia entrar lá. Eu levei os meninos, matriculei eles no ginásio lá para fazer o ginásio. E levei eles a primeira semana. Um com 9 e outro com 12. Na segunda semana eu falei, ah, você vai. O Ney dirigiu um dia, o Ivaldo dirigiu o outro. Cara, você vai brigar, né? Fizeram o ginásio, meu fusquinha, mas eles terminaram o ginásio de passar o fusquinha para frente. Aí o Ney continuou estudando a atividade do Alfonso Santadé. Aí depois, quando outro, entra outro prefeito, que depois construção. É de todo mundo. Tá? Mas aí a gente, pô, até lá, desce, desvio e fecha lá. Aí a gente funciona lá. Lá funciona todo dia, só não funciona o dia que aqui tem. Tem trabalho aqui, quer dizer, lá não tem. Lá, 28, tem trabalho cedo. Não tem, não é. Porque então a gente foi, quando proibiu, não quis mais, na mesma médica, tá, tá, né? Eles foram em cima, né? Mesmo que o médico ia fazer, ele também já tinha assistência na época também. Então, teve barulho, né? Fizeram outro. Puxando a comida. Mas aceitar, né? Fazer o quê? Aí é que eu perguntei, você quer aproveitar o pé seu, eu vou dar lá direito. E já veio, mas agora tem poucos. Já veio a senhora de Ribeirão, Paratábio, em Goiânia. Mas aí a pessoa não está bem, tem que estar com acompanhante. Não, eu naquele tempo não. Me entregava, pô. Mas de mim, pô, o que é bom é do senhor Mariano, mas eu. Mas fica à vontade, quem pede, né?